jogo. Como dizem, sabotagem é fogo contra fogo. Soldado vai vencer, vai esquecer desaforos. O mundo é seu, meu, no caminho para o topo. O caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, é fogo contra fogo. No caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, ao longo do caminho pro topo. Mil anos de estradas, mil anos de palavras. Mil anos de levadas, são mil encruzilhadas. Dom puro da quebrada, som do futuro em placa. Tamo junto na caminhada, meu escudo é muralha. Sou fiel aos parceiros, não vira casaca. Buzines, dinheiro, empreiteiro, estilo da NASA. Mundo é movido a grana te destaca. Um milhão na conta, fama anda, é engatilhada. É festa o dia inteiro, a gente tem conceito. Joso o dia inteiro, as minas vêm de jeito. Festa no litoral, vou vendendo, aumento orçamento. Coloco 100%, sempre do meu empenho. Eu vejo tudo que consigo, é pelo talento. Nada é fácil, é difícil, mas não tem almejo. Vem o desdenho, elimino medo, sentimentos ruins deixo de lado, aproveito meu momento. Agora sei o que fazer nesse jogo. Como dizem, sabotagem é fogo contra fogo. Soldado vai vencer, vai esquecer desaforos. O mundo é seu, meu, no caminho para o topo. O caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, é fogo contra fogo. No caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, ao longo do caminho pro topo. Trilha de um campeão, vida de um campeão. Lovit na invasão, mais forte que um canhão. Vamos na condução, vamos na divulgação. Elevação, lançando CDs, estamos na emissão. Colhendo o fruto do trabalho, chegou a extração. Dinheiro em pacote, somo e divido em fração. Seleção de ponta, uma nova formação. A fé no coração, renova a missão. Me lembro de quando não era nada, chorando, lutando pelo reconhecimento. Em todo canto, rezando, acreditando. O impossível era questão de tempo. Foi tudo processo, agora tenho visão, entendo. Fazer a diferença é a meta mais concreta. Mais famoso, mais reconhecido, mais alerta. Inovação o tempo todo, quebra as regras. Seu nome na tela, mais demanda, mais oferta. Agora sei o que fazer nesse jogo. Como dizem, sabotagem é fogo contra fogo. Soldado vai vencer, vai esquecer desaforos. O mundo é seu, meu, no caminho para o topo. O caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, é fogo contra fogo. No caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, ao longo do caminho pro topo. Fãs vão à loucura, contratos à minha procura. Música é minha formatura, minha escritura. Dura minha cultura nas paredes, as rachaduras. Gostava de basquete, mas não tinha estatura. Comecei a rabiscar, fiz algumas azuras. Eu conquisto a multidão, me chama de Lula. Subia, descia a rua, sonho de infância, fissura. Ser um astro do rap entre a esperança e a amargura. Obrigado, senhor, olha só onde cheguei. Estou indo cada vez mais longe, me joguei. Eu sabia que um dia venceria, nunca duvidei. Lovit aka Jordan, nunca deixei. O topo é nosso, moleque, acima da lei. O moleque aqui é zica, o moleque rima bem. Vamos tomar isso tudo de uma vez, colocar o rap em outro nível, Lovit fez. Agora sei o que fazer nesse jogo. Como dizem, sabotagem é fogo contra fogo. Soldado vai vencer, vai esquecer desaforos. O mundo é seu, meu, no caminho para o topo. O caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, é fogo contra fogo. No caminho pro topo, cheio de sufoco. No caminho pro topo, é